De menos crime, Zona Leste. É muita treta. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é mais. Ó, nós no ar de novo. Na Zona Leste de São Paulo, de menos crime. Nós fazendo pouco compreender e ouvir nossa voz. Seria traíra. A ideia é agressiva e tem mais. Tô veneno na rima, sacudindo aqueles que muito falam e pouco faz. Cadeia na favela, os mano pega e não tem boi. Pilantra, dedo duro, com certeza é sem futuro. Se sente o Superman pelas costas do que mais tem. Programado pra atrasar, condenar, julgar. Então se liga como é estranho, se liga como é louco. O diabo nos cercou, nesse mundo cabuloso. Só não esperava a salvação de Jeová de Nazaré. Nos corpos da favela, ele que mantém a fé. Porque embaixo do sol, a carne perde a vaidade. Lá do leste, lá do louco, sem trampo, do cus covarde. Eu sou periferia, sem me pôr no meu lugar. Já nasci no prejuízo, eu tô chegando pra somar. Chega guerreiro, combate essa terra, pronto pra essa guerra. Traição aparece de quem você não espera. O verme acelerado, tô matando até umas horas. Vem impunidade, muitas mães choram. Ação violenta se espalhando na cidade. São Mateus, Tiradentes, Vila Prudente, área de combate. Manual Geraldo, guerrilheiro da favela. Faz a sua. E o tempo não te espera. Faz a sua, que a minha já tá feita. Faz a sua, cê viu que a chapa esquenta. Faz a sua, eu tô por vir, eu tô por ver. Com moleque sanguinário lá na vila viver. Faz a sua, que eu faço uma oração. Faz a sua, eu vou lutar por meus irmãos. Faz a sua, isso tudo é um teste. DSG, lá do louco, lá do leste. Ah, meu Deus, se não é o senhor, que seria de nós? Se não é o senhor, o que seria da minha voz? Se não é o senhor, o que seria do olhar atraente? Se não é o senhor, claro, não existiria gente. Se não é o digno de honra e de toda glória. Se não é o justo pra lutar pelas nossas vitórias. O que seria do início, meio e o fim? Não teria sentido a palavra vinde a mim. Não seria justo a justiça eterna. Não seria natural a natureza interna. Sem minhas pernas fica difícil caminhar. Sem minha mente é impossível eu pensar. É vida louca, eu sou do leste. Entre o céu e o inferno presencio a peste. Quadrilhante sistema vem como um trem bala. De falco DT com a ninja na cara. Preparado com uma nave presente pros covardes. São 22 anos convivendo com a maldade. Disposição é dinheiro, lealdade é pros parceiros. Compromisso é com a família, saúde aos guerreiros. Ele diz eu sou o crime original do Brasil. Conheço o Paraná, Minas Gerais e o Rio. Matei um pra ser herói, matei dois, virei detento. Exemplo, sou filho de um boy, o neto de um sargento. Matei um moleque de 15 na escola por causa de um teste, um time e uma bola. Clara, essa é a versão do meu depoimento. Caso é revelador, eu tenho mau pressentimento. Mentiras, fissuras, ambições estão envolvidos. Era rei na minha quebrada até trombar meus inimigos. Faz a sua, que a minha já tá feita. Faz a sua, cê viu que a chapa esquenta. Faz a sua, eu tô por vir, eu tô por ver. Com moleque sanguinário lá na vila viver. Faz a sua, que eu faço uma oração. Faz a sua, eu vou lutar por meus irmãos. Faz a sua, isso tudo é um teste. DSG, lá do louco, lá do leste. Enquanto houver miséria, volta às ruas. Se revela a melhor solução pro povo da favela. Trabalhar e só ver o dia passar. Pagar veneno o mês inteiro, encher o cu do patrão de dinheiro. Viver assim ou de outra maneira. Se o sistema implantou a cadeia,